Avião, carajinho, avião, dado com o disco voador. Tem esses caras aí, esses caras entrando aqui fora, fora, síndico. Quem maia? Maia? Tim Maia? Tim Maia? Alô, alô, tá abrindo o Brasil. Alô, alô, tá abrindo o Brasil. No corazinho. Vinho. E aí, Jorge, beleza? Cara, se é porque eu tô lendo mais revistas em função. Eu sempre fui muito de ler revistas. Prova aqui a minha revistaria é uma loucura. Mas eu tenho lido mais, eu acho, por causa dessa iniciativa da Live de Bom Dia. E uma das minhas conclusões é que as revistas estão incríveis. Incríveis. Incríveis, assim. Porra, essa. Você, RH, maravilhosa. Todo líder, todo mundo que trabalha com pessoas tem que estar lendo essa revista. Muita matéria foda. Muita. Essa aqui também, revista sempre incrível, Vida Simples. Sempre ela tá muito legal. Mais de autoconhecimento, o quê? Na espiritualidade, não. É mais autoconhecimento mesmo, mas um pouco mais. Humanista, um pouco mais. É como se isso aqui fosse para você lidar com você mesmo e para você lidar com os outros. Meio que isso. Enfim. E a Você S.A. também, muito legal, que é um pouco diferente da Você RH. A Você S.A. é mais parecida com a Vida Simples, só que a Você S.A. é um pouco mais business e essa aqui é um pouco mais. Qual é a palavra? Não é espiritual a palavra é um pouco mais. Um pouco mais sensível é a palavra. Um pouco mais sensível, a vida se torna um pouco mais sensível. E a você se é um pouco mais mundo corporativo. Mas também muito ligado a você se desenvolver e tal. E a você se enxergar mais aos outros, né? Enfim, como eu já falei algumas vezes, eu vejo revista como. É curadoria, né? É tipo. Não dá para eu acompanhar todas as postagens sobre autoconhecimento dos blogs, mas aí esse povo aqui acompanha por mim e eu pago R$ 15 por isso. E aí eu acho que R$ 15 pago meu tempo de não. E eu confio neles, claro. Você tem que confiar, né? Confio que esses caras estão de olho nas paradas aí e estão me mandando as paradas. E todas, cara, as revistas, pô, as revistas são muito legais hoje em dia. Quer dizer, acho que talvez sempre foram e eu tô valorizando mais agora, talvez na era da hiperinformação, né? Em todos os portais, e aí. Enfim. Deixa eu abrir aqui o chat. Sem água, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem que ter pau da adolescência. Bom dia, pau da adolescência. Bem culto você mesmo, velho, parabéns. Bem culto. Não sei qual é a definição de culto. Eu culto. Que é uma pessoa culta. Qual é a definição de culto? Adjetivo culto. Aquela pessoa que tem cultura, que é instruída, civilizada ou informada, que tem conhecimento sobre vários assuntos. Sinônimo de culto, homenagem, veneração, reverência, admiração, preto, ilustrado, letrado, sábio. Eu acho que eu sou uma pessoa instruída, civilizada e informada, que tem conhecimento sobre vários assuntos. Sim, eu sou culto. Legal. Gente nova na live. Ei! Você se é desse mês da massa, interpessoal, intrapessoal, isso aí. Holística, pode ser holística. Essencialista, intimista, pode ser. Quem é do marketing aí? Revista Medor. Conheço não, Medor, conheço não. Medor.copy, medor.copy. Legal isso. É francês, papai? Porra, francês é foda, hein? Aí eu tenho que primeiro ler um livro em francês para as revistas deixam. Por que as pessoas estão falando muito pau dura essência aqui? Felipe Mendes, voltando a te acompanhar. É nóis. É o curto do Cebolinha. Minha mãe é professora de línguas. Vida simples e falta ajuda, é. Quem acordou com pau dura essência hoje? Logo mesmo vou te conhecer, cara. Trocar um papo melhor, gastando tempo. É nóis. De volta depois de um dia de descanso, Graciliano, Pátio na área, Casais. Mentoria barata das revistas, sem dúvida. Curadoria barata demais. Primeira vez por aqui, Anderson, bem-vindo. Existe uma parada chamada GoRead. GoRead.com.br, que você paga R$ 22,90 por mês e você tem acesso a 170 revistas no seu tablet, né? Tive uma experiência com Kindle uma época, nunca assinei esse GoRead com Kindle e não gostei muito. Passei um ano tentando, não foi? Peguei rapidinho o Kindle, passei um ano usando o Kindle. E o que vem a ser o significado do título da live? Ah, o título da live? O título da live é o que eu vou começar a falar agora. Boa lembrança. A live sobre hipnose. Pois é, aqui os duas pessoas que eu falar de auto-hipnose. Nunca mais apareceram aqui na live. Aninha, tu te pegasse o e-mail das pessoas, não pegou? Eu esqueci o nome das pessoas agora. Manda e-mail para elas perguntando se elas podem amanhã, quando elas podem vir falar aqui. E quem for foda, quem for muito foda no assunto que seja muito foda para grande parte das pessoas, manda também e-mail para Aninha. Eu sou foda em tal coisa e acho que esse assunto seria fora para as pessoas, porque dá o um motivo, sempre com um porquê. O porquê de você acha que o seu assunto é foda para a galera. E aí a gente combina de você aparecer aqui numa live e compartilhar a sua fodice. Inclusive, a gente vai ter um campeonato entre os alunos do RC. A gente vai começar a fazer na Keep Learning School uma série de campeonatos. Campeonatos interessantes, campeonatos que geram valor para todo mundo, independente de quem ganha ou não. E explico agora esse ou vou para o assunto? É porque esse primeiro campeonato vai ser só para quem é aluno. A gente vai divulgar amanhã, quarta-feira. É só para quem é aluno vai poder participar. Quem não é aluno vai poder votar. Mas só quem é aluno vai poder participar. É um campeonato de explicabilidade para. Um campeonato, quem é o melhor explicador? E aí vão ter 100 conceitos e palavras. Nesse primeiro campeonato, vão ser palavras ligadas ao mundo dos negócios. Para você explicar em 3 minutos. E você tem que fazer três explicações. E aí vai ter uma votação pública, uma avaliação nossa. E o melhor explicador, pelo conjunto da obra, não por uma explicação, pelo conjunto da obra, vai ganhar uma imersão na Itália, uma imersão do Ricardo Bellino. É uma imersão que custa de 15 a 20 mil dólares, essa imersão. E eu vou participar também. 5 dias, numa cidadezinha da Itália, com tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação, junto de uma galera foda, umas 20, 30 pessoas. Eu vou estar lá, Ricardo Bellino, que é um cara muito louco, vai estar lá. O Ricardo Bellino foi sócio do Donald Trump, não sei se isso é bom falar hoje em dia. Enfim, e aí o melhor explicador do conjunto da obra vai ganhar essa viagem e os top 10 vão ganhar outros prêmios lá. Isso vai ser, na verdade, o primeiro de uma série de desafios interessantes. Eu digo interessantes porque são desafios. O princípio é que o participar do desafio gere valor. Inclusive, marketing multinível vai ter essa palavra, com certeza. Marketing multinível. A gente vai pegar palavras do mundo dos negócios. Desde o exemplo que eu dei é cauda longa. Explica cauda longa em 3 minutos, né? E enfim, Só para aluno do RC é o que tem acesso a Cali S. Cara, esse primeiro só do RC. Porque fez parte do deal que eu fiz com o Belino e tal. A gente fez uma permuta de mentorados dele participarem do RC, então foi tudo em cima do RC. Eu vou pensar, viu, Gabriel? Eu vou pensar. A princípio, a gente fez um e-mail formalizando o nosso deal e constava que seria alunos RC. Mas vou me abrir a isso aí. Outros alunos KLS de outros cursos poderem participar, submetendo também suas explicações. Enfim, a ideia é a gente fazer vários outros tipos de competições, sempre com o princípio de participar da competição ou a participação das pessoas gera valor para todas as pessoas, independente de quem ganha. Porque imagina, centenas de pessoas criando micro-explicações de 3 minutos de vários conceitos de negócios. A nossa visão é que o resultado dessas participações vire um mini MBA. Um mini MBA de business, porque você vai ter ali 100 conceitos e você vai poder clicar em cada conceito e ver a explicação de colegas se esforçando para fazer a melhor explicação possível, enfim. O Ricardo conseguiu trazer a Elite Models, sim, aquela agência Elite Models, a maior agência do mundo, ele que trouxe para o Brasil. Ele é um cara bem louco, esse Ricardo Benigno. Fernando, não está disponível não, as habilidades do futuro. Não está disponível não, a gente deixa a série disponível por um tempo só. E capital empreendedor na área, Milton Camargo, Júlio Dário, cadê Júlio Dário? Falou aqui agorinha. WhatsApp Uberaba, 120 alunos, do caralho, Júlio. Parabéns, velho. Parabéns. Parabéns pelo seu hard work. Foi massa encontrar naquele dia lá do evento do Flávio. Do caralho, do caralho, do caralho. Inclusive, Júlio Dário, eu tenho uma história que quando eu vi o Flávio Augusto fazendo movimento de comprar a WhatsApp de volta, sabe o que veio na minha cabeça na época? Isso é um tempo atrás, né? Eu não. Depois daquela palestra, eu entendi porque ele comprou. Porque ele é foda em gestão de franquia de inglês, é o que ele entende, e aí ele viu que o negócio estava sendo mal gerido e ele assumiu. Mas na época, assim que ele anunciou, eu pensei assim, caralho. Por que será que ele está voltando nesse negócio? Eu pensei, eu acho que a visão do Flávio não é nem um curso de inglês o WhatsApp. É a rede de franqueados, o WhatsApp, para ele transformar essa rede em alguma outra coisa, talvez franquias meu sucesso. Eu pensava isso, que ele ia pegar e queria que os franqueados para criar toda o WhatsApp ser WhatsApp barra meu sucesso, ou seja, uma escola física de negócios. Para ser um ponto de apoio do meu sucesso e tal. Eu pensei nisso. Pode ser até que ele tenha pensado algo, não de acabar com o WhatsApp, agora eu tenho certeza que não, mas de. E aí, pensando nisso, uma coisa legal que você pode fazer, eu entendo que você tem um espaço físico aí que deve ter algum momento de ociosidade, né? Um horário e tal. Faz um encontro de alunos aí de Uberaba na tua escola. É uma forma de, quem sabe, captar alunos, né? Porque colegas de turma de Uberaba. Deve ter alguns, Uberlândia também, e a galera é um espaço físico, deve ser legal, enfim, é só uma ideia que surgiu, já que você tem um espaço físico e tal. Acima de Murilo, só Flávio mesmo no meu ranking de pagação de pau. Flávio realmente, eu pago muito pau, gosto muito disso também, mulheres fora de livros que leu de negócios e tal, mulheres fora dos livros que leu, legal. Gente, qual o tema da live? Tô perdida, também tô perdida. Luana Brother, turma 7, né, Luana? Luana, é você que tem uma escola infantil, não é? Eu me lembro que você falou na live, ah, é a minha escola e tal. Massa, o curso ficou muito foda, sem dúvida. Tô usando muita solução criativa para matricular, que massa. RC é reaprendizagem criativa. Nesse sala vai passar a matéria do como será, sim. Isso, Murilo, mesmo, que massa. Pô, depois conta mais da tua escola e o que é que você. Eu fico muito curioso de ver como você pode aplicar coisas do curso de criatividade na sua escola. Eu entendi que você é a proprietária ou diretora, não é isso? Ou seja, Você tem uma. Vamos falar sobre a matéria? Vamos. HND, Murilo. HND não sei o que é, não. Tô pirando concurso, enlouquecendo para professoras. Que massa, Luana. Putz, cara, que massa. Cara, sua escola é onde? É São Paulo, por aqui perto? Sou mantenedora. Legal. Legal, eu perguntei isso mais para saber que se você tem. Imagina então o poder de decisão, de influência para mudar as coisas como são feitas, porque algumas pessoas falam, ah, mas é a escola, eu sou professor, eu não consigo, a minha diretora, a minha mantenedora e tal. Santo André, pertinho aqui, legal. Pô, de repente a gente até marca aí uma visita. Eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de entender mais os bastidores e meandros de uma escola infantil, enfim. E vamos lá, galera, seguinte. Falei pra caralho. Melhor empresa do mundo. O que você acha do modelo marketing multinível? Eu gravei um podcast ontem sobre isso, para ir ao ar amanhã, quarta-feira. Eu descobri agora que deu pau no áudio, vou ter que regravar uma parte, mas enfim, amanhã vai ter sobre isso. Apliquei no desafio das blogueiras no shopping, finalista de prêmio nacional. Que massa, velho! Como é esse prêmio, Lucas? Fala mais aí. O prêmio. Que massa! Ó, eu escolhi essa matéria aqui, revista Você S.A., na era do funcionário cliente, e muito interessante a matéria. Recomendo para todo mundo que tem uma equipe aí, mostrando, ó, basicamente dar a mesma experiência do consumidor final para a equipe, ou seja, um monte de coisas que a gente usa. Claro, quando você, a minha empresa não tem uma pessoa de RH ainda. Estamos querendo ter, depende, claro, de condições, mas nós temos 20 pessoas e eu achava que uma empresa só precisava de uma pessoa de RH quando tinha 100 pessoas, mas não. Já mudei minha opinião. Eu acho que hoje em dia você tem que ter pelo menos uma pessoa que seja RH e outra coisa, porque muitas vezes não tem condições de ter uma pessoa só para isso, né? Mas tem que ter uma pessoa. Desde o começo da empresa, com esse muito foco em pessoas, em recursos humanos, que não é só contratar, é como, inclusive, nessa revista Você RH, tem um anúncio maravilhoso, e eu acho muito massa essa era dos anúncios que prestam serviço, os anúncios que educam, o anúncio da consultoria, isso aqui é um anúncio, publicidade, da consultoria Falcone, o anúncio que informa, o anúncio que educa, isso é do caralho, sabe? E aí ele fala. Não existe boa gente boa ou ruim, existe gente certa na posição errada. Isso é verdade. Realmente, se você falar, pô, fulano é muito competente, se você um dia pensar isso, eu já pensei isso, na verdade, ele é incompetente para a posição que está. Mas provavelmente ele é muito competente para alguma outra posição e talvez essa posição não exista na sua empresa. E a gente tem um valor na empresa chamado ser humanidade. Sabe o que eu descobri? Que uma das maiores ser humanidades é demitir uma pessoa se na empresa não há um espaço que permita aquela pessoa florescer, entrar em estado de flow, se desenvolver, crescer. Se você na sua empresa tem alguém que você acha que não há espaço para ela, nenhuma vaga da empresa que dê condições para que ela se desenvolva, cresça, entre em estado de flow com certa frequência, que ela esteja com pau de durecência, como alguém falou aí, que ela esteja com tesão de trabalhar. Então, a melhor coisa que posso fazer é demitir essa pessoa, demitir e ajudar ela a perceber que ela tem que buscar um caminho que permita ela estar na posição certa. Porque não existe pessoa boa ou ruim, existe gente certa na posição errada. Então, isso é muito foda, sabe? E isso na minha visão, tá? É você valorizar as pessoas, por incrível que pareça. E aí, enfim, basicamente a matéria, ela fala que um monte de ferramenta que as pessoas usam, design thinking, para ver a experiência do cliente. Ah, o cliente chega, qual é a experiência dele e tal. Como aplicar isso mesmo para. Para o funcionário. Então ele fala aqui, ó, entender e usar o design thinking como parte da experiência Considerar as preferências diversas ao designar tarefas. Respeito, né? Quais são as preferências? A gente não pode fazer no trabalho só o que a gente quer toda hora. Eu sou o dono da empresa e mesmo assim eu faço uma porrada de coisa que eu não quero. Isso faz parte, tem que roer osso. Agora, eu também faço uma porrada de coisa que eu amo, que eu adoro fazer. E hoje em dia, pelo menos mais da metade do meu tempo, eu faço coisas que eu gosto. Isso já é uma grande vitória. E tem pessoas que 1% faz alguma coisa que gosta, ou zero. Aí é foda. Aí é insustentável. Aí não gera alta performance, né? Então, olha, vê que louco. Ajudar os empregados a balancear demandas profissionais e pessoais. Claro, ajudar as pessoas a gerir sua agenda, a se auto-organizar. Não, mas as coisas da casa não tem nada a ver com isso. Tem sim. Porque é uma pessoa que tem questões, como todo mundo tem, pessoais e profissionais, e que você não tem que, claro, ficar de babá de cada problema pessoal da pessoa. Não, aí também cada um se responsabiliza, mas ajudar a pessoa a nível de ferramentas, de métodos, de ajudar ela a se organizar, né? Treinamento, claro, né? Isso aí é meio óbvio. Trabalho significativo, gestão apoiadora, ambiente de trabalho propositivo, oportunidade de crescimento, confiança nos líderes. Autonomia, metas transparentes, enfim, cultura de aprendizagem, aprendizado, escola de negócios, estou lendo para rico, pai pobre, professora de inglês. Estou lendo aqui, galera. Procura na Face, escola espaços, caralho. Promova quem é capacitado apenas. Chegou a ver HQ que eu enviei por e-mail. Cara, eu vi a HQ, Maiara, mas não consegui ler toda. Infelizmente, não consegui. E a ideia de HQ sobre criatividade é genial, é incrível. Eu só não consigo, me dedicar a isso agora. E assim, é uma coisa que eu tive que aprender, né? Aprender a dizer não. É muito difícil dizer não. Mas é o único jeito da gente realizar as coisas que a gente quer. É dizer não para coisas fodas. Oportunidades, cara, de uns 2 anos para cá, minha vida é dizer não. Dizer não para coisas incríveis. Mas eu tenho que dizer não para 98 coisas para poder dizer sim para duas. São as duas coisas que eu preciso focar. Então agora eu disse sim para Cri-Cri. Tudo que envolve criar crianças criativas. Não tanto pela minha filha, como porque eu estou focado no curso agora. E mesmo dentro do universo Cri-Cri, eu preciso dizer não. Porque eu não posso ler todos os livros de Cri-Cri-Cri. Eu preciso escolher quais que eu vou ler. É foda isso. É muito difícil. A Aninha que está comigo vê claramente. Pessoas legais que eu queria me encontrar, que eu queria poder tomar um café, que eu queria poder fazer um Skype, livros que eu queria ler, eventos que eu queria participar, até eventos que me querem me pagar para eu ir e eu tenho que dizer não, porque eu não sou movido a dinheiro. Eu sou movido aos meus propósitos, ao que eu quero fazer. Enfim, é difícil, velho. É difícil. É muita coisa massa. Quando eu vi a sua HQ, eu tava com o Dani na hora. Eu pirei, falei, Dani, que foda! Olha o que a gente pode fazer e tal. E aí, um minuto depois, eu já morguei de tipo. Mas foco, não posso fazer isso agora, não. Mas está aqui incubado. Pessoas certas nos certos. O Robert falou, nosso hipnólogo. Robert, hipnólogo! Robert, nós gostaríamos de ter aqui na live de Bom Dia, alguém falando sobre auto-hipnose. Auto-hipnose. Aí teve uma pessoa aqui, em outro dia, que era especialista disso, e você, eu sei que é um dos grandes especialistas em hipnose clínica. Imagino que auto-hipnose faz parte, né? Lógico, né? E eu queria ver quando você poderia, se poderia amanhã, depois da manhã, essa semana, entrar aqui na live. Te convido aqui, você entra e falar assim, 5 minutos, 10 minutos. What the fuck is auto-hipnose? Por que isso é importante? Todo mundo consegue. E eu não preciso ensinar a fazer e todo mundo vai acabar a live fazendo. Acho que, claro, o que puder ensinar é legal, mas o mais importante é explicar o why. Por que é foda? Por que é importante? Quais são os benefícios? Se rolar, Robert, manda um e-mail aí para. Bota o teu e-mail aqui, que a Aninha pega o teu e-mail. E se tu puder amanhã ou depois da manhã. Posso? A Renata é especialista também? Sou diretor e coach, sim. Michele, é diretora de escola também? Estou aguardando a live. É você, Renata? Ah, é você! Que também manja de. É, eu queria pessoas que manjam de auto-hipnose, que são especialistas mesmos. Vem fazer a minha escola, seu laboratório, Murilo. Luana, vou pensar nessa proposta fortemente, viu? Oito não para dois sim, é verdade. É, infelizmente ou felizmente, também eu tenho que não reclamar, mas agradecer o fato de, na minha vida, surgirem muitas oportunidades. Eu agradeço esse fato, mas fico um pouco frustrado de ter que dizer não para tanta coisa. E cada vez mais eu venho me organizando para poder dizer sim, mas a Aninha vem me ajudando muito a isso. A Aninha começou a trabalhar comigo há menos de 2 meses, vem me ajudando a organizar as coisas. Eu venho. A minha equipe vem ficando cada vez mais madura e eu permitindo que eu delegue coisas, até coisas que eu achava que eu não conseguiria delegar nunca. Eu estou me abrindo a delegar para Rani, para Bruno, para Maon, para Aninha. E isso é coisas que eles muitas vezes acabam fazendo melhor que eu e que me permite ter tempo para fazer outras coisas que só eu posso fazer realmente. A ideia da linha do tempo ontem é incrível. Que massa, Degmar. Ó, Luana, primeiro projeto, então, para a gente fazer na sua escola, o lance da linha do tempo. Se você não sabe o que é, ouve o podcast de ontem, o podcast Aprendizagem Significativa. A ideia da linha do tempo de história em salas de aula para todos os professores de todas as matérias, literatura, filosofia, história, todos estarem situando as pessoas. Enfim, ouve lá o podcast. Claro, se você curtir de verdade a ideia, não é obrigado a fazer só porque eu pedi, lógico, né? Acho que tem que ser. Se você achar que faz sentido, acho que é um grande projeto. Sexta-feira, auto-hipnose. Massa. Não, tenho viagem essa semana, não. Desculpa, viu, Renata? Foi no dia que a gente combinou de você fazer e eu tive uma viagem, não foi? Perdão, viu? Perdão. Perdão pelo meu desrespeito ao seu tempo. Enfim, cara, essa matéria, não consegui falar muito porque enrolei e falei coisa pra caralho. Mas, enfim, porra, a matéria, ó. Quem trabalha com pessoas, lê isso aqui. Muito interessante. Muito interessante. Hard work. Dá trabalho colocar isso em prática, mas cada dia 1% melhor, sem. Noiado, ai meu Deus, isso aqui, como é que eu vou fazer tudo isso? Ai meu Deus, não. Como é que eu posso colocar em prática uma coisa daqui, depois outra, e relax, né? Devagarzinho. Joey, RC5 na área. Achei foda a linha do tempo. Comunidade de professores do mundo todo falando sobre isso. Imagina que doideira. Porra, seria incrível. Cara, temos que fazer um case. Achei perfeito, Lana. Vi, que massa. Fiquei doida. Vamos fazer, Luana. Vou lhe ajudar a fazer na sua escola isso aí, hein? Eu vou combinar a partir de até o dia. Até agora, o final de setembro, até o começo de setembro, 6 de setembro, eu tô meio enrolado por causa de gravação no Cri-Cri-Cri. Mas no mês de setembro, compromisso meu, no mês de setembro, eu vou visitar a sua escola. Se você quiser evoluir esse projeto, fica à vontade, claro, mas eu vou visitar essa escola. Sua escola para conhecer os bastidores da escola infantil. E vamos pensar nesse projeto Linha do Tempo, de misturar várias disciplinas numa parada só e criar uma ferramenta visual e participativa dos alunos, co-criação deles, que dê grande significância para a história da humanidade e muito clareza na correlação entre as coisas e tal. É isso aí. Massa, Luana. Porra, tô feliz em visitar. Quero visitar a escola infantil. Muito legal poder conhecer os bastidores, os desafios e tudo mais. Tá gravado aqui. Vou visitar. Vai comigo. Setembro. Robert, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo também. Você largou o stand-up? Não, eu dei uma boa pausa. Uma pausa temporária. Tô morrendo, microinfartos com o Murilo. Até mais, já deu a hora, caralho. Podemos otimizar o tempo em termos de falas e exemplos. Pode ser? Porra, seria lindo, hein? Renata e Robert, inclusive, lindo vocês se conectarem, é lindo. E pensarem aí como otimizar as falas para não ser redundância e tal. Galera, começou mais cedo hoje? Não, 7h15, 7h40. Estamos juntos, papai. Obrigado, Robert. Valeu. E mais uma vez, parabéns. Você é um cara extraordinário. Galera, é isso. 7h50 já. É nóis, então. Amanhã tamo junto aí. Cheiro, cheiro, cheiro, cheiro.